Oh não, língua de sogra não, língua de sogra não. Oh não, língua de sogra não, língua de sogra não. Ela não esquece, fala da minha vida. Tem a língua comprida, quer saber até o que eu faço. Se eu roubo seu trabalho ou se eu trafico. O carro que eu dirijo é limpo ou é cabrito? Se a moto que eu estava ontem é minha ou de um amigo? O relógio que está no meu pulso é um Ferrari ou um Rolex? Se a minha camisa de grife é original ou é da banca? Corre enquanto pode. Se ela avistou, já era. Vai cair no ouvido do povo. Ela vai acionar a língua alarme. Oh, não. Aonde ela me vê, dispara. É. Língua alarme. Não tem o que ela não sabe. Língua alarme. Oh, não. Aonde ela me vê, dispara. É. Língua alarme. Tá, a vida alheia é sua prioridade. Língua é quente. Mulher, a gente até entende. Só não sei o que acontece com ele. Com o ouvido na parede, quer saber o que mata minha sede? Esse é o pescoço de flamingo, sempre vigiando meu recinto. Ganhou o prêmio fofoqueiro do ano, troféu imprensa do Silvio Santos. Melhor vou presenteá-lo com uma saia de baiana rodada. Se o Estadão te desse uma coluna, seria um Deus nos acuda. Língua alarme. Oh, não. Aonde ele me vê, dispara. É. Língua alarme. Não tem o que ele não sabe. Cruel. Língua alarme. Oh, não. Aonde ele me vê, dispara. É. Língua alarme. A vida lê é sua prioridade. Língua alarme. Enquanto a minha vida anda, deslancha, a dela desanda. Me concentro na minha parada. Nada é de graça, ouviu? Nada desperdiça seu tempo em fazer fofoca. Assiste novela das 8 horas, reprise. Não faz nada de produtivo, vampira. Coitado do marido, dessa daí é o fim, vou te dizer. Povo sem cultura, o que fazer? Só rola intriga e muita maldade, buchicho e rivalidade. Mira outro só pra variar. O que ganha, o que vai ganhar? Vivendo nesse ritmo, eu te digo nada. Só com queixo caído, vaza. Língua alarme. Oh, não. Aonde ela me vê, dispara. É. Língua alarme. Não tem o que ela não sabe. Cruel. Língua alarme. Oh, não. Aonde ela me vê, dispara. É. Língua alarme. Tá sempre. A vida lê é sua prioridade. Língua alarme. Língua alarme. Oh, não. Aonde ele me vê, dispara. É. Língua alarme. Não tem o que ele não sabe. Cruel. Língua alarme. Oh, não. Aonde ele me vê, dispara. É. Língua alarme. A vida lê é sua prioridade. Língua alarme. Língua alarme. Aonde ela me vê, dispara. Língua alarme. Não tem o que ela não sabe. Língua alarme. Aonde ela me vê, dispara. Língua alarme. A vida alheia é sua prioridade. Língua alarme.